Com canque. Minha levada muda, se nós fuma erva pura, solta, gruda, muda na estufa, curta sua brisa pura. Eles querem me algemar, eles querem me prender. Enquanto isso, filho da puta de viatura, sem cultura, me dão madura, surra boa, mente de uma simples mura. Eles querem me caçar por causa do THC. Se não mete a mão no cemitério, do certo não fode. Tu vai parar no necrotério com os dedos cheios de necrose. Sem patrulha, armadilha, pra malandro agulha. Quem encostar na minha baga explode cheio de fagulha. Eu tenho uma comunidade solitária na barriga. Vivo a vida na larica por causa da minha sativa. Sem saliva não tem nem pra passar a goma. Pras menina apresento o Glenn. Aplico tomatom, tô em coma induzido igual uma planta vegetal. Pra mim já é normal, pra tu som deve mental. Meu mongol no anzol, conservado informal. Sem stroll, só escolta, é traído canal. Tudo pelo baseado faço, tudo pelo baseado, tudo pelo baseado faço, tudo pelo baseado, tudo pelo baseado faço, tudo pelo baseado, tudo pelo baseado faço, tudo pelo baseado. Sem a planta, sem a planta não dá mais, pra viver em paz. Sem a planta, sem a planta não dá mais, não dá mais. Eu faço de tudo pela missão da macaca. Invado maraca, pego o busão, pula a catraca. É foda, meu chapa pode acabar de forma chata. Quando você bate de frente com um babaca, chuta, deixa uma marca, tá esporro, não cala a matraca. Te esculacha, descata, quer que tu vire a casaca. Mas a minha fé não é fraca, tipo não é só arca. Quem tem coragem embarca e luta até sair de maca. Rapidinho eles chegam pra te atrasar. Eles têm a maldade, o oval para de roubar. Cena teu carnaval, eles tão duro até no bar. Fazem de tudo para a sua fez acabar, minha mãe pergunta até quando isso vai durar. Se eu sou louco, eu só é preguiça para pensar. Porque essa decisão um dia irá pesar. E quer saber se no fim vai chegar a compensar. E meu filho, me diga quando você vai parar. E agora com o cigarro, essa porra vai te matar. Desculpa, minha mãe, nem tem como tu comparar. Essa olha as estatísticas e depois repara. Mas meu filho, é você que não financia. Violência depois onde tu vai se enfiar. Mas se eu resolver planta, quem vou financiar? Dessa sujeira eu poderia me distanciar. Eu não sei, eu não sei. Minha mãe pra mim é só uma planta com folha e flor que me deixa tranquilão. Sem a planta não dá mais pra viver em paz. Porque eles querem me tentar roubar minha paz. Porque tenho que me esconder dos policiais. Porque eles não me veem como um bom rapaz. Porque não fumo pouco, porque eu fumo demais. Eu quero fazer parte de um governo eficaz. Repressão seca, problemas habituais. Eu fumo a planta mais de 23 carnavais e continuo à procura de colheitas especiais. Você diz que mata semente pros irmão. Eu quero sem semente no meu camarão. Eu não sou um semente que discute em vão. A luta é verdadeira, eu tenho disposição. Eles não mandam tensa assim, quem dera assim. Se não fosse assim, e a polícia só pegasse ladrão. Eu quero progredir, você vem pra agredir. Principalmente se for favelado e negão. E assim eles continuam lotando a prisão. E quem tenta protestar, tapa na cara e prisão. E pra mudar essa visão, acabar com essa condição. E pra que a justiça possa agir com mais precisão. Então planto o meu legado, pra que cê esteja ligado. E que o futuro tenha fartura e seja regado. Não quero ser humilhado por qualquer delegado. Por fazer tudo, tudo, tudo pelo baseado. Mas sem a planta, não, chapa o gol, fechou, passa a bola, marolô. Chapa o gol, fechou, passa a bola, marolô. Sem a planta, chapa o gol, fechou, passa a bola, marolô. Chapa o gol, fechou, passa a bola, marolô. Passa a bola, sem. Luto pelo baseado, nunca tu ser baseado, Luto planta, tô na paz geral, Altão. Com a planta, com a planta, eu tô na paz. Lá no grau.